Saúde é o tema. Olá, ouvinte da Rádio Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. O câncer de boca é uma doença que afeta mais de 15 mil brasileiros e resulta em mais de 6 mil óbitos por ano, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer. A falta de conhecimento acerca da existência da doença e a demora do diagnóstico faz com que as taxas de mortalidade sejam muito altas no Brasil. No Saúde é o Tema de hoje, vamos conversar sobre sintomas, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de boca. Eu sou Isabel Baé, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que essa edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nessa edição do Saúde é o Tema sobre câncer de boca, vamos conversar com o professor de Clínica e Odontologia Preventiva da UFPE e colaborador do Saúde é o Tema, Daniel Pérez. Daniel, seja muito bem-vindo novamente ao Saúde é o Tema. Oi, Isabel, obrigado pela apresentação. Bom dia para você, bom dia a todos e todas que nos acompanham. Sempre um prazer participar aqui com vocês desse programa que presta ótimo serviço à comunidade. Daniel, a gente começa perguntando assim, o mais básico, que é o que seria esse câncer de boca? Bom, essa é uma informação, você começou apresentando muito bem sobre a doença, né, falando sobre o número de casos que anualmente acontecem no Brasil e que é uma doença potencialmente fatal. Então, a primeira coisa que a gente tem que passar à população é que o câncer, ele pode acontecer na boca. Então, essa é a primeira informação importante que deve se passar para a comunidade de uma forma geral, para que se atente aos sinais, dos sintomas que a gente vai comentar ao longo da nossa conversa aqui pela manhã. Então, como qualquer outro local do corpo humano, a boca, ela pode ser afetada por câncer e, como acontece nos cânceres de uma forma geral, essa doença ela pode se disseminar, pode crescer de forma relativamente rápida e, se não tratada no momento adequado, pode causar, além da morte do indivíduo, um sofrimento também, porque é uma doença que ela vai causar sofrimento, que vem acompanhado de dor, além da perspectiva ruim de cura quando diagnosticada em uma fase mais avançada. E quais são os sintomas do câncer de boca, Daniel? Bom, acho que esse é o primeiro ponto, para a gente comentar, que de fato essa pode ser uma das chaves, para a gente entender um pouco, só uma, uma das características para a gente entender um pouco por que essa doença ela é frequentemente diagnosticada numa fase avançada. Porque no início ela é muito pouco sintomática. Então, esse é um aspecto que pode explicar o atraso na procura do paciente por um serviço de diagnóstico. Então, é uma doença que o principal sinal clínico é uma ferida na boca, que ela pode acontecer em qualquer local da boca, mas ela é muito mais comum na lateral da língua e debaixo da língua, ou seja, na borda de língua e no assoalho de boca. É uma ferida que inicialmente ela não dói, ela não sangra e não há nenhum sinal de cicatrização depois de 15 dias do início dela. Então, aí, à medida que a doença ela vai crescendo, ela vai evoluindo, ela vai aumentando de tamanho, e aí ela começa a incomodar o paciente, começa a incomodar o indivíduo. Quando bate alguma coisa lá naquela ferida, pelo toque do próprio paciente ou durante a alimentação, ele começa a ter algum incômodo. E à medida que a doença cresce e se ela alcança dimensões grandes, ela vai espontaneamente, vamos dizer, sem nenhuma necessidade de toque, causar dor ao paciente. Para resumir, é como o câncer de boca ele se apresenta na clínica, sobretudo na fase inicial. É uma ferida que não dói, não sangra e que não cicatriza. Essa são as características clínicas de uma doença, de um câncer de boca. Você tinha caído por um minuto, mas eu acredito que você conseguiu finalizar a fala. Então, só recapitulando, o primeiro sinal de que é possível que exista um câncer de boca seria uma ferida. Exato. Assim, seria qualquer tipo de ferida ou ela tem um diferencial? A ferida relacionada ao câncer de boca, ela é uma ferida diferente do que acontece, por exemplo, nas aftas. Né? Afta é uma doença, é uma úlcera bem, uma ferida bem rasa e que dói bastante. Né? Diferente do câncer de boca, é uma ferida que ela é um pouco mais profunda e que não dói. Então, o que chama atenção, né, é que é uma ferida que não dói, não sangra e que não cicatriza. Então, o sinal de alerta do general dentista para que faça uma avaliação e diagnóstico dessa condição. E você já tinha falado um pouquinho no início, mas eu vou voltar para perguntar novamente, como é que o câncer de boca ele se desenvolve? Bom, ele vai se desenvolver. Eu acho que é importante que a gente pontue que o câncer de boca ele tem origem nas células que revestem a boca, a nossa boca. Né? Então, tecnicamente, é do epitélio que reveste a boca. E quais fatores que mais comumente estão relacionados ao desenvolvimento do câncer de boca? O primeiro deles, o fumo. O consumo de tabaco. Então, independente da forma de consumo de tabaco, aqui no Brasil a forma mais comum de consumo é através do cigarro. Né? Existem outras formas, de cachimbo, charuto, mas não são tão comuns. Então, a forma de consumo aqui no Brasil mais comum é de queima do tabaco, principalmente pelo cigarro. Então, esse é o principal fator de risco. E outro fator de risco que é muito comum, e importante, é o consumo crônico de bebidas alcoólicas. Né? Então, os principais fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de boca é fumo e álcool. Outros fatores que também podem estar relacionados ou aumentar o risco da pessoa desenvolver câncer de boca é uma higiene bucal deficiente. Então, uma pobre higiene bucal também tem uma associação importante com o aumento do risco de desenvolvimento do câncer de boca. E, em menor proporção, a infecção por HPV. Então, cerca de 5% dos casos de câncer de boca estão relacionados à infecção por HPV. Então, esses são os fatores de risco principais, sobretudo fumo e álcool. Mas um ponto super importante que a gente tem que chamar atenção, não só para a comunidade, de uma forma geral, mas para os profissionais da área da saúde, que para desenvolver câncer de boca, não só os usuários de cigarro, de álcool, ou os que têm higiene bucal muito ruim, ou que, porventura, ao longo da vida tiveram infecções recorrentes por HPV. De uma forma geral, qualquer pessoa pode desenvolver câncer de boca. Né? Esses que estão expostos a esses fatores de risco que eu comentei, eles têm um risco maior de desenvolver câncer na cavidade bucal. Eu digo isso porque nos últimos anos houve um aumento, um aumento crescente do número de casos de câncer de boca em pessoas jovens. Né? pessoas abaixo dos 40 anos de idade e que nunca tiveram expostos a nenhum desses fatores de risco. Então é importante que, sobretudo para todos, né, não só a comunidade, mas para os profissionais de saúde, que não precisa fumar, não precisa ter um consumo frequente de bebidas alcoólicas para que possa desenvolver o câncer de boca. Obviamente, quem tem a exposição a esses fatores tem um risco muito maior. Né? Mas esse é um ponto importante para chamar a atenção que, se há uma lesão suspeita na boca, né, de uma pessoa que abaixo dos 40 anos de idade, que nunca bebeu, é importante que se investigue, porque há essa possibilidade também de desenvolver o câncer nessas pessoas. E, Daniel, quais são as áreas bucais que podem ser afetadas pelo câncer de boca? Qualquer área da boca pode ser afetada por câncer de boca, né? Mas existem algumas regiões mais comuns. A borda da língua, né, a língua, e debaixo da língua, que a região tecnicamente correta é assoalho de boca. Então, a língua e o assoalho bucal são os locais mais comuns de ocorrência do câncer de boca. Vale a pena chamar atenção também para uma área anatômica que é próxima da boca, mas que não é boca, que é a garganta. Né? Então, a garganta é, atualmente, o principal fator de risco para o câncer na garganta é a infecção por HPV. Né? E esse HPV, ele é transmitido por contato sexual. Contato sexual desprotegido. Então, é super importante a gente chamar atenção para esse aspecto, né? Para as pessoas, ou para os indivíduos bem jovens, né? Os adolescentes, crianças e adolescentes, que alertar os pais, né? Que a vacinação por HPV ela está disponível, né? E segundo, que aqueles que já têm, né, uma vida sexual ativa, para que pratiquem sexo protegido, que é infecções recorrentes por HPV, né, sobretudo na garganta, é um fator de risco para o desenvolvimento. Aliás, é o principal fator de risco na garganta, é o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer. E é interessante, né, que as infecções por HPV nessa região, elas são clinicamente imperceptíveis. Né? Elas são subclínicas, não há nenhum tipo de alteração na superfície, não há nenhum tipo de alteração na garganta, né, que indique a infecção por HPV. Então, o mais importante é praticar as ações preventivas. Você falou de alguns fatores que podem contribuir para a probabilidade de desenvolver o câncer de boca, né, como o fumo, a prática sexual desprotegida, né, por causa da contaminação do HPV, contração no caso do HPV. E a gente tem uma pergunta da produção sobre isso. Igor Cabral quer saber se a incidência de câncer em pessoas mais jovens, sem nenhum histórico de fumo e nenhum outro fator de risco, pode ser associado à alimentação, assim, como consumo de ultraprocessados, refrigerante e afins. Boa pergunta. Até o momento a gente não tem evidência disso, né? Nós não temos evidências de que uma alimentação, práticas alimentares ruins estejam associados ao desenvolvimento de câncer de boca em uma população de forma tão precoce, né? Por outro lado, a minha opinião pessoal, obviamente que isso não é importante, né? A gente precisa ter evidência científica para isso. A longo prazo, eu acho que deve ter algum impacto, né? Por outro lado, há evidências de que o consumo de alimentos naturais, né, frutas, vegetais, é um fator protetor para o desenvolvimento do câncer de boca, né? Não especificamente em pessoas jovens, isso de uma maneira geral na população. Então, o consumo de alimentos saudáveis, naturais, eles conseguem modular, inclusive, os efeitos nocivos do tabaco. Nessa, né? Então, é importante que a gente tenha hábitos saudáveis na alimentação, né? Para que vão ter um impacto em vários dos nossos órgãos, em vários dos nossos sistemas, inclusive como fator protetor para o desenvolvimento do câncer de boca. E aproveitando que a gente está falando dos fatores, você já falou assim, alguns vários, mas o câncer de boca, ele pode afetar pessoas de todas as idades ou existe um grupo que é um grupo de risco? Então, de uma forma geral, né, esse é um tipo de câncer como os cânceres de uma maneira geral, né, é uma doença crônica e eles tendem a acontecer em pessoas, diria, adultos de meia-idade ou mais idosos. Né? Então, ele é mais comum de desenvolver em pessoas acima dos 40, dos 45 anos de idade. Né? Então, apesar dele ocorrer em qualquer idade, né? Inclusive pessoas entre os 20 e os 40 anos de idade, é mais comum ocorrer em pessoas acima dos 40 anos de idade e que são expostos a esses fatores de risco. Então, é uma doença que vai tender a ocorrer em pessoas mais velhas. Nesse raciocínio, né, também há um grupo de pessoas acima dos 70 anos, 75 anos de idade, que nunca foram expostos a nenhum desses fatores de risco, que também vão desenvolver a doença. Né? Então, isso pode estar relacionado diretamente à idade, né? E que a gente sabe que, com o passar do tempo, todos nós vamos ter um risco maior de desenvolver um câncer em qualquer local do corpo, inclusive a boca. Então, eu acho que o sinal, né, a mensagem é que, embora seja menos frequente, né, em pessoas mais jovens, ele pode acontecer, né? Ele é menos frequente, mas não é raro nessas pessoas mais jovens, né? Mais jovens. É comum em pessoas mais jovens, mas não é tão comum quanto em adultos de meia-idade ou mais idosos. E não há nenhuma predisposição genética a se desenvolver o câncer de boca? Predisposição genética ela está presente em muito poucos casos. Né? Então, essa hereditariedade em relação ao câncer de boca, a gente consegue observar em muitos poucos pacientes. Né? Então, isso não é o principal fator, né, de risco quando a gente fala de câncer de boca. Existem algumas histórias familiares, né, que são, a gente consegue identificar, em alguns casos, mas representa muito pouco, em porcentagem, uma porcentagem muito pequena dos casos de câncer de boca. Hoje, o Saúde é o Tema fala sobre o câncer de boca e estamos recebendo o professor de Clínica e Odontologia Preventiva da UFPE e colaborador do Saúde é o Tema, Daniel Pérez. Daniel, quais são os riscos, agora falando de consequências, do câncer de boca? Bom, antes de eu responder essa pergunta, Isabel, antes que a gente saia, né, para outro contexto, uma outra perspectiva, vou aproveitar e comentar também a pergunta que foi feita em relação à alimentação. Né? Outro aspecto que a gente não tem evidência, existem algumas séries que já demonstraram, mas a evidência ela não é forte, né? Mas precisa de mais estudos em relação a isso, é a exposição das pessoas a pesticidas. Desenvolver câncer de cabeça e pescoço, incluindo a boca. Então, nós não temos evidência, né, embora sejam necessários mais estudos para avaliar essa situação, essa associação, e que esses estudos não são fáceis de serem realizados, porque nós estamos expostos a uma série de formas diferentes, né, a essas substâncias químicas. Mais recentemente foi divulgado, né, um relatório, inclusive do órgão que cuida do meio ambiente, está vinculado ao Ministério da Saúde, dados assim, bastante preocupantes, mostrando que há resíduos de pesticidas em águas de abastecimento em centenas de cidades brasileiras, inclusive grandes capitais. Então, a consequência disso a longo prazo, a gente não consegue mensurar, mas é algo que precisa ser estudado para que seja esclarecido e assim a gente conseguir entender um pouco melhor se há ou não essa associação, né, para que a gente possa estabelecer algumas políticas públicas para evitar, de fato, essa exposição. Bom, as consequências, né, são consequências que vai depender da fase em que a doença for diagnosticada. Uma doença inicial, porque o tratamento primário para o câncer de boca é a cirurgia. Como qualquer cirurgia para tratar qualquer tipo de câncer, cirurgia extensa, né, que precisa remover não só o tumor que está ali, mas áreas de tecido normal que estão ao redor do tumor para que se evite que ele volte depois do tratamento. Então, se for um tumor inicial, pequeno, a sequela cirúrgica ela vai ser menor. Mas essa é uma realidade que não é a brasileira. Grande parte, mais da metade dos pacientes com câncer de boca é diagnosticada em fases avançadas da doença. Então, isso requer tratamentos mais extensos e, consequentemente, consequências ou sequelas mais graves. Então, nós temos como sequela da cirurgia a perda de grande extensão, né, da boca, incluindo a face. Isso vai resultar em consequências funcionais importantes, né, em déficits funcionais, podem impossibilitar uma alimentação normal, podem ter consequências na fala, né, além da consequência estética, que também é um fator super importante de autoestima e de convívio social. Em tumores avançados, não se pode também tratar só com cirurgia. Obrigatoriamente, o paciente vai ter que passar por radioterapia. E a radioterapia na região de cabeça e pescoço, ela tem consequências importantes desde o início do tratamento, como sequelas tardias. Então, no início do tratamento, o paciente ele pode desenvolver várias feridas em boca como consequência do tratamento pela radiação, chamado de mucosite oral. E essas feridas são altamente dolorosas, podem ter várias consequências graves, né, esse paciente. O paciente vai evoluir, em consequência da radioterapia, com boca seca, porque as glândulas salivares elas estão, muitas vezes, no campo de radiação, e a radiação ela não vai conseguir destruir só as células tumorais, ela vai destruir células normais que estão na região, e células que revestem a boca, células de glândulas salivares, né? Então o paciente tem boca seca, podem ter consequências no osso, que também são graves. Então há uma série de efeitos colaterais do tratamento para o câncer de boca, e isso vai levar a uma morbidade alta, ou seja, vai levar a um sofrimento, né? Vai levar a uma perda significativa da qualidade de vida dessa pessoa. Isso está relacionado muito ao tamanho do tumor. Sim. Né? Uhum. Mas, assim, em relação já que você estava falando sobre a questão de diagnósticos, você também pode falar um pouco quais são os estágios da doença? Assim, eu sei que você falou que é difícil de se diagnosticar nos primeiros estágios, mas, assim, existe uma categorização, assim, tem estágio inicial, estágio mais grave e afins? Sim, tem. É, e aí, como consequência, eu diria, a pior consequência que pode ter, né, é o falecimento do indivíduo em consequência da doença. Tem, além do sofrimento que tem durante o tratamento, que está diretamente relacionado ao tamanho desse tumor, quanto maior o tumor também, pior o diagnóstico e pior as chances de cura. Né? Bom, em relação ao estágio, né, clínico, e só fazendo uma ressalva, viu, Isabel, que o diagnóstico, ele não é difícil. Talvez o paciente ele não se atente que algo de mais grave esteja acontecendo e demora para procurar, né? Mas também, infelizmente, nós temos problemas com a avaliação inicial desse paciente. Né? Infelizmente, nem todos estão preparados para avaliar bem o paciente. Nós temos um problema importante de atraso no diagnóstico também em consequência do profissional que não avalia bem. Então, nós temos alguns gargalos, né, em algumas situações que precisam ser corrigidas para que o diagnóstico seja feito quanto antes. Bem, em relação ao estadiamento, o câncer de boca ele vai ser classificado em relação à fase de evolução, avaliando basicamente o tamanho do tumor na boca, e se houve disseminação desse tumor para os gânglios linfáticos do pescoço. Porque essa é uma situação comum de acontecer, que é chamadas metástases, para os linfonodos, que são os gânglios do pescoço. Então, basicamente, se classifica o tumor, aquele inicial, até 2 centímetros, depois, tumores entre 2 e 4 centímetros. Então, com relação ao tamanho do tumor, tumores de até 4 centímetros são classificados como tumores iniciais. Tumores acima de 4 centímetros já são tumores avançados. Agora, independente do tamanho do tumor da boca, pode ser um tumor de 1 centímetro, mas se ele já causou disseminação para os gânglios linfáticos do pescoço, ele já é um tumor avançado. Então, essa é uma situação que é comum, a disseminação mais comum do câncer de boca é para os gânglios do pescoço. Então, vale também a pena chamar a atenção para que pessoas que desenvolvam caroço no pescoço, que não dói, que seja mais firme quando a gente palpa, né? E que também não diminui o seu tamanho em 15 dias, ele procure também um profissional de saúde para avaliação. Obviamente que pode ser que não seja absolutamente nada demais, seja só um gânglio linfático, uma íngua que cresceu ali e que não diminuiu de tamanho, ficou ali sem causar nenhum tipo de incômodo. Mas é importante que se procure, né, um profissional de saúde para investigar o que é esse caroço no pescoço. Por que que ele está ali? Por que que cresceu e não diminuiu? Né? Então, esse é um fator importante. Então, tumores que não têm metástase linfonodal, ou seja, tumores que não disseminaram para o pescoço, se eles têm até 4 centímetros, eles são tumores iniciais. Acima de 4 avançados. Independente do tamanho do tumor da boca, mas se causou disseminação para os gânglios linfáticos do pescoço, já são tumores avançados. Já que você está falando dessa questão de metástase na região do pescoço, pode existir alguma relação, por exemplo, do câncer de boca com outros tipos de câncer no aparelho digestivo, como, por exemplo, o câncer de garganta, o câncer até o de cabeça e pescoço, pode existir uma correlação? Eu não sei exatamente o sentido, mas é importante chamar atenção que um paciente com câncer de boca, que esse câncer tenha se desenvolvido em consequência da exposição ao tabaco ou ao álcool, a chance dele desenvolver outro tumor na cabeça e pescoço, outro câncer em cabeça e pescoço, seja um outro câncer de boca, um câncer na garganta, câncer de laringe, ele é muito alto. Né? Então, tumores, segundo tumores, né, segundo os tumores, ou seja, o paciente tem um outro tumor, outro, o nome correto do nome técnico, né, que é um carcinoma de células escamosas. Então, a chance dele desenvolver novo câncer em outra região da cabeça e pescoço é bastante alta. Por isso, o monitoramento do paciente, não só para avaliar se o tumor que ele tratou vai voltar, mas também se ele vai desenvolver outro nessa região, né? Agora, aqueles casos em que o paciente, por alguma razão, ele tem algum tipo de síndrome, que se encaixa naqueles casos de herança genética, aí sim ele pode também ter um risco aumentado de desenvolver um novo tumor em outra região da cabeça e pescoço, mas não só de cabeça e pescoço, mas também em qualquer outra região do corpo. Mas isso está restrito àqueles indivíduos que têm alguma herança, né, genética que predispõe ele a um risco bem aumentado de desenvolver câncer. Pronto, aí agora que a gente está falando sobre a questão de sintomas, a gente falou um pouquinho de sintomas e sobre consequências, bora falar agora de diagnóstico. O senhor falou que um dos sintomas principais é a aparência de uma ferida na boca, uma ferida diferenciada. Qual médico a gente deve procurar caso essa ferida apareça? É um dentista mesmo ou a gente já vai para outro mais especializado? Não, o profissional mais indicado para fazer a avaliação é o dentista, né? Então, o dentista, ele tem não só a capacidade técnica, mas também legal de avaliar esse indivíduo. Se a biópsia estiver indicada, o dentista, ele pode fazer, e aliás, ele deve fazer a biópsia, e encaminhar esse material removido para análise microscópica no laboratório. Inclusive, o dentista também pode fazer essa análise microscópica no laboratório, que a especialidade que faz essa avaliação é o patologista oral. Então, o dentista, ele tem a capacidade técnica e legal de avaliar o indivíduo e fazer o diagnóstico. Feito o diagnóstico, aí sim, aí o paciente, ele deve ser encaminhado a um cirurgião de cabeça e pescoço, que é médico, para que ele possa fazer a avaliação e o plano de tratamento, né? Mas o paciente percebeu alguma ferida na boca que não dói e que não cicatrizou em 15 dias, procure a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa, o seu dentista de confiança, né, o dentista que já faz o acompanhamento, para que ele possa fazer a avaliação. E aí, nessa avaliação, ele mesmo pode fazer os procedimentos para se chegar ao diagnóstico, ou encaminhar para um especialista, também dentista, um especialista em diagnóstico de boca, para que ele possa fazer os procedimentos necessários para que se chegue ao diagnóstico. Então, o diagnóstico é feito por exame de laboratório, no caso é coleta de amostra e exame de laboratório. Isso, o diagnóstico só é confirmado, só pode ser confirmado por análise laboratorial, né? Faz a biópsia e análise microscópica, né, no laboratório. Na avaliação clínica, a gente, pelas características, se suspeita, né? E se há suspeita de um câncer, se faz a biópsia. Na verdade, eu vou até comentar rapidinho aqui para até desmistificar isso um pouco, porque 85, 90% das lesões em boca, elas são benignas. E essa mesma porcentagem precisa da biópsia para se chegar ao diagnóstico definitivo, né? Então, eu só quero pontuar que a indicação de biópsia não significa que a pessoa tenha câncer. Então, a indicação da biópsia, a biópsia ela é super importante para confirmar o diagnóstico e também, na maioria das lesões de boca, para fazer o tratamento da lesão, que se faz com uma remoção cirúrgica simples, que se faz mesmo em ambulatório, né? Então, quando qualquer pessoa for ao dentista, tem uma lesão de boca, o dentista diz, olha, não se preocupe, isso aqui provavelmente, né, é uma lesão inflamatória, mas nós temos que remover, tem que fazer a biópsia. O termo biópsia, para a maioria das pessoas, significa que pode ser que ela tenha uma doença grave. Não é. A biópsia é simplesmente o ato de se remover um fragmento, né, de tecido ali do paciente, um fragmento, especificamente da boca, um fragmento da boca, para que se faça a avaliação microscópica em laboratório, né? Então, só para desmistificar isso, a gente sempre tem cuidado para falar isso com os pacientes, que muitos deles podem chegar já preocupados, né, aflitos no laboratório. Cabe a nós tranquilizá-los, sobretudo quando a doença não tem nenhuma característica que remeta a um câncer, né, na boca. Fale isso, que biópsia não é sinônimo que o paciente possa ter câncer. De boca, pelo contrário, né, na maioria dos casos, não. Certo. E é possível que aconteça um diagnóstico precoce do câncer de boca? É possível, sim, né? E a gente, o trabalho tem que ser para nesse sentido, né, para que se faça o diagnóstico precoce. Para que isso aconteça, não é algo tão simples, embora possa parecer simples, né? Porque precisa que o paciente tenha consciência que o câncer pode acontecer na boca e que sinais são importantes para ele considerar essa possibilidade de procurar o atendimento assim que ele perceber a alteração na boca dele. O segundo aspecto é mobilizar, né, todos os dentistas, né, que atuem na atenção primária à saúde, ou em centros de especialidade, ou que atuem na prática privada, de que estejam sempre alertas para fazer uma avaliação bucal completa, né, em cada um dos seus pacientes, e estar sempre com o radar ligado de que alguma lesão pode estar presente, inclusive mesmo se um paciente se queixar. Principalmente se o paciente senta na cadeira do dentista, se queixa de que tem uma lesão, uma ferida em boca, então ele tem a obrigação de avaliar muito bem e indicar se há ou não necessidade da biópsia para se confirmar o diagnóstico. Mas mesmo em situações em que o paciente não se queixa, ele pode procurar o dentista na situação apenas para fazer uma avaliação odontológica e lá ele pode apresentar alguma doença, alguma lesão em boca e que foi um achado, né, do exame clínico e ele pode interferir e fazer o diagnóstico de forma precoce, né? Então, É importante que a gente tenha isso em mente, né? A mobilização da educação da população e educação continuada dos cirurgiões dentistas para que estejam sempre atentos a essa situação. O Ministério da Saúde, particularmente a Coordenação Geral de Saúde Bucal do Ministério, tem dado uma atenção especial a esse tema, né? E a gente espera que, de fato, essas ações elas resultem em algo positivo, principalmente no diagnóstico de lesões iniciais. Mas mais do que isso, que é o mais importante e é plenamente possível, é que a população e os profissionais envolvidos em tudo isso fiquem conscientes, né? Se mantenham conscientes e alertas para que estejam preparados a fazer o diagnóstico no momento oportuno. Né? Para isso também é importante que os pacientes tenham regularidade de consulta, né? Porque pode ser que a afta em 15 dias passa e assim tem gente que passa anos sem sentar na cadeira de um dentista para fazer uma consulta de check-up, né? Então, é importante a gente também incentivar a regularidade da ida ao dentista. Isso, sem dúvida. Então, a regularidade, e essa regularidade, ela vai depender bastante, tem que ser uma avaliação individual, né? Então, existem pessoas que precisam estar a cada mês no dentista, né? Para fazer uma avaliação da própria condição dentária, né, de gengivas, e outros que precisam ir a cada 6 meses, outros ir a cada 1 ano, mas o mais importante, você chamou muita atenção, chamou muito bem a atenção, é que cada um faça a visita regular ao dentista com no máximo 1 ano, né, de intervalo, para que se faça essa avaliação, para avaliar a mucosa da boca de uma maneira geral, mas todas as estruturas que compõem a boca, incluindo os dentes, né, e a própria gengiva. Você falou que um dos tratamentos iniciais do câncer de boca é a cirurgia, né? Além da cirurgia, como é que acontece o tratamento? Bom, o tratamento, na maioria dos casos, né, ele acontece, vai haver a cirurgia, que é complementada por radioterapia. Então, o paciente ele faz a ressecção cirúrgica, é submetido, né, à ressecção cirúrgica, e após a cirurgia se faz a complementação do tratamento com radioterapia. Exceção, né, são aqueles casos iniciais. Né? Os casos iniciais, eles podem ser tratados por cirurgia exclusiva, com uma chance maior de cura, obviamente, pelo tamanho do tumor. E, obviamente, cursar com sequelas cirúrgicas contra do tamanho do tumor inicial. E é possível ter a rotina diária de trabalho ao mesmo tempo que se está fazendo o tratamento do câncer de boca ou existe algum limite imposto por esse tratamento? Olha, isso vai depender muito da ocupação, né, da pessoa, do indivíduo. Porque a recuperação pós-cirurgia, né, uma recuperação que ela é mais demorada, sobretudo naqueles casos que a cirurgia é mais extensa. Então, uma recuperação plena, né, assim, não plena, mas que o paciente possa exercer minimamente a sua atividade em uns 30 dias. Né? E depois, com a radioterapia, isso também vai depender muito como o indivíduo vai evoluir com a radioterapia. Porque com aqueles efeitos colaterais que eu comentei, principalmente a mucosite, que é uma condição muito debilitante, o paciente, usualmente, ele vai ter que ficar de licença do trabalho, né, porque ele não vai ter condições de exercer a sua atividade laboral, de trabalho. E as pessoas que se curam, Daniel, podem apresentar sequelas? Então, as sequelas, basicamente, em consequência da cirurgia, sequelas funcionais, né, e estéticas. Embora se tenha, infelizmente, isso não é uma realidade de todos os serviços hospitalares, mas há serviços onde há possibilidade de uma reabilitação, uma reconstrução, né, da parte perdida, e que tem uma reabilitação bastante satisfatória, não só a funcional, mas também a estética, né? E também, em consequência da radioterapia, o paciente ele pode ficar com a sensação de boca seca, né, por longos períodos ou situações praticamente por toda a vida. Outra situação também importante, que não vai ter uma limitação física no momento, mas ele fica com um risco maior de desenvolver necrose no osso, né? Então, pacientes que foram irradiados na região de cabeça e pescoço, eles não podem fazer remoções de dentes, né? Colocação de implantes dentários, então, porque cirurgias na mandíbula, por exemplo, que foi irradiada, existe um risco maior desse osso necrosar. E é uma situação também que ela é progressiva e de difícil controle. Então, algumas sequelas que são visíveis, né? E outras que não são visíveis, são invisíveis e que podem gerar um problema maior no futuro. Então, se você faz tratamento com radioterapia, você não pode mais fazer nenhuma cirurgia de remoção de dente, nem de implante, nunca mais. Se a radioterapia, se o campo de radiação incluiu a boca, né, incluiu os ossos, mandíbula, desculpa, e maxila, que a mandíbula é o superior e a maxila é o osso superior que corta os dentes, não, ele não pode. Né? As cirurgias estão contraindicadas, com algumas raras exceções que o dentista vai avaliar o risco do benefício para que se possa fazer. Né? Mas ele não é mais, eu diria, um paciente, um indivíduo que pode ser submetido a esse procedimento cirúrgico sem nenhum cuidado. Implantes, não. Implantes estão realmente contraindicados, né? E as exodontias, extrações dentárias, têm que ser avaliadas por um dentista e ver qual é o risco-benefício de se avaliar. E após um tratamento bem sucedido, a pessoa se cura do câncer de boca, existe ainda a possibilidade de uma reincidência, dele acabar voltando? Olha, existe. Né? É importante que o paciente ele vai ser avaliado, né, rotineiramente, primeiros 2 anos a cada 3 meses, nos primeiros 2 anos a cada 3 meses, depois se espaça para cada 6 meses, a partir do 3º ano, anualmente. Então, ele vai ser avaliado continuamente o resto da vida dele, né? E ele sabendo os sinais que podem acontecer, se nesse intervalo entre uma consulta e outra algo de errado acontecer, ele volta ao serviço para que possa ser avaliado. Mas, em geral, né, em geral, após 5 anos de tratamento, que se não há recidiva, a chance de recidiva ela vai diminuindo ao longo do tempo. Né? Então, isso não quer dizer que, de fato, está curado e não há possibilidade de voltar. Não existe, né? Existe essa possibilidade, mas acho que é uma possibilidade que vai diminuindo ao longo dos anos e que o controle, né, a regularidade da consulta é importante para que se faça essa avaliação. Mas pode ser que há essa possibilidade, mas é uma possibilidade menor a partir dos 5 anos. A E Dani, a gente já está chegando ao fim do programa, então eu vou fazer aquela pergunta assim de finalização. Tratamento, cirurgia e consulta é possível de ser realizada pelo SUS? Sim, é sim. Né? A avaliação inicial, né, considerando a rede de assistência, o primeiro local que o paciente deve procurar, que o indivíduo deve procurar, é a atenção primária à saúde, né, a unidade básica de saúde da sua cidade, da sua região. Lá ele vai ter uma avaliação, né, e se houver a necessidade de uma avaliação por um especialista, se o dentista lá julgar isso necessário, ele vai ser encaminhado a um centro de especialidade odontológica, onde tem um especialista em diagnóstico oral. E aí vai ser avaliado, né, se de fato o paciente tiver câncer, se for diagnosticado câncer de boca, ele vai ser encaminhado, então, né, a um hospital de referência de tratamento de câncer, para que ele possa fazer lá todos os exames complementares e fazer o planejamento do tratamento. Então, todo o serviço, desde o diagnóstico até o tratamento, é possível ser feito no sistema de saúde. E como a gente está bem no finalzinho do programa, antes de encerrar, a gente sempre passa a palavra para o convidado fazer uma fala final. Aí eu vou te passar a fala agora. Eu convido o professor de Clínica e Odontologia Preventiva da UFPE e colaborador de saúde ao tema, Daniel Pérez, a fazer as considerações finais. Bom, eu quero mais uma vez agradecer, Isabel, a oportunidade, né, de estar aqui nesse espaço, que é super importante, né, para a gente popularizar as informações que são importantes para a comunidade, a partir de estudos que a gente faz aqui na universidade, estudos que estão feitos em outros locais que a gente também compartilha aqui. Né? E a mensagem especificamente sobre essa doença é que a primeira delas, como eu falei no início, é que câncer pode acontecer na boca. Né? Os principais fatores de risco são o fumo e o álcool, embora outros indivíduos que não estejam expostos a esses fatores de risco também possam desenvolver a doença. Então, para a comunidade, né, se você perceber, você mesmo, ou em algum familiar, né, ou algum amigo que se queixe com você de uma ferida na boca, que não dói, que não cicatriza em 15 dias, que procure o dentista, por essa unidade básica de saúde, para que possa fazer a avaliação, e se algum exame complementar, os exames forem necessários lá, serão realizados, né, ou você vai ser encaminhado para que se faça o diagnóstico. Né. Então, essa é uma ação que deve ser feita em conjunto, né, comunidade, profissionais de saúde, para que o objetivo final, primeiro, que se a gente tem uma prevenção primária, né, que as pessoas deixem de fumar, deixem de consumir bebidas alcoólicas com frequência, para que a doença não aconteça. Mas caso ela aconteça, que seja diagnosticada no estágio bem inicial. Muito obrigada, Daniel. Nossa Saúde é o Tema. Agradecemos sua participação. A gente está encerrando por aqui. Eu lembro que essa edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e também nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro desse programa foi das estudantes de jornalismo da UFPE, eu, Isabel Baé e Laís Andrade, sobre orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, João Pedro, também de jornalismo. Coordenação de transmissão e streaming, Igor Cabral. Edição de podcast, Isabel Baé. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema. Saúde é o Tema, uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.